No primeiro dia da semana iam Madalena e outras mulheres visitar o corpo de um Cristo morto que devia no sepulcro estar. Todas com perfumes, como de costume, com aroma para o perfumar. Pensativas, muito tristes, quem a pedra nos devolverá? Que surpresa, nem a pedra, nem os guardas romanos estavam lá. Que surpresa, nada era como elas julgavam estar. Qual relâmpago, o semblante dos dois jovens que estavam de pé. Eram os guardas do exército celestial a serviço da fé. E assustadas mulheres se entreolhavam. A guarda romana lá não mais estava. A aurora surgia, a tristeza fugia, e os pássaros louvando a Deus. Só Maria e as outras procuravam ver no sepulcro Jesus, mas não viram porque com poder ressurgiu, e o sepulcro vazio falava calada quem crê. Assustadas mulheres se entreolhavam. A guarda romana lá não mais estava. A aurora surgia, a tristeza fugia, e os pássaros louvando a Deus. Só Maria e as outras procuravam ver no sepulcro Jesus, mas não viram porque com poder ressurgiu, e o sepulcro vazio falava, calava quem creu.